paz do Senhor. Eu amo a palavra de Deus porque ela não deixa nenhum assunto de fora. Ela abrange todos os assuntos. E hoje eu queria falar de um assunto muito interessante e importante. É a respeito das coisas que temos, as nossas posses, as propriedades, os nossos bens. O profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 9, diz: ai daqueles que têm bens mal adquiridos na sua casa e colocam o seu ninho no alto para se proteger dos dias maus, dos dias ruins. Eu aconselharia aquelas pessoas que têm tantas propriedades, bens, riquezas, que olhassem por dentro e por fora da sua casa e vissem se são bens adquiridos com trabalho, honestidade e verdade. Caso contrário, ai daquele. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.